Ora, muito bem, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Jardim à Beira-Mar Plantado, o programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui, como sempre, na Rádio Filipim, a Rádio Livre e Comunitária de Trasancos. Hoje, o programa vai estar preenchido com o 7º volume de novidades portuguesas deste ano 2025. E vamos começar com o Tom Waits português, ou seja, John Wolfe. É isso mesmo, John Wolfe mistura as raízes do jazz e do blues com o seu sangue latino. Sem procurar ser catalogado e sem medo de o ser, acredita que a sua música tem a função de submergir e desafiar a audiência. No seu álbum de estreia, Welcome to the Underworld Inn, John Wolfe encara o papel de mestre de cerimónias de um parque de diversões sónico e convida o ouvinte a entrar num lugar povoado por criaturas peculiares. Um universo onde o bizarro pode ser belo e o desconforto acolhedor. Uma lembrança de que até os monstros sentem amor. Este é um disco para quem já não tem medo do escuro. E deste disco vamos ouvir o single Buckle Your Seatbelt, que é uma canção que evoca o velho mito. Músicos que vendem a alma ao diabo em troca da grandeza. Rodeo, bobbing on the list, jumped on a tightrope, been here long enough to know what I miss, long in your kiss, enjoying the ride, better save your pride, better save your pride. I've been on the radio, boat across the tundra sea. I've been on a leash, been locked away, throw away the keys, get down on your knees, get down on your knees. I've been number one, I carry the feet, so buckle your seatbelt. Buckle your seatbelt. Ora, muito bem, acabamos de ouvir o John Wolfe com Buckle Your Seatbelt. E agora vamos ouvir um tema do mítico grupo de música tradicional Canto Daqui, que para celebrar os seus 40 anos de atividade lançaram um disco com os seus melhores temas, chamado precisamente 40 anos, e que foi publicado pela Tradição. Natural da Braga, o grupo Canto Daqui foi fundado em 1984 e desde essa altura que tem vindo a desenvolver um trabalho de pesquisa e divulgação da música tradicional e popular portuguesa, desde o Minho até às Ilhas. A sua história é longa, é de longa demais para contar aqui, e está repleta de colaborações nacionais e internacionais, e a sua música é uma extraordinária, feita de uma extraordinária qualidade, como se pode comprovar pelo tema que vos trouxe. Vamos então ouvir o tema O Barco Vai de Saída, que é um original de Fausto, aqui na versão do grupo Canto Daqui, do seu novo disco que celebra 40 anos de carreira. Muito bem, foram os Cantos Daqui e agora vamos ouvir o mais recente single dos Da Punk Sportive, intitulado Daily Grind, e que faz parte do alinhamento do disco Rock and Roll Salvation, que foi editado a 10 de Abril. Este é um álbum que contou com a produção de Alain Johannes, produtor ligado a nomes como os Queens of the Stone Age, Chris Cornell, entre outros assim famosos. Daily Grind é o último single deste disco que reafirma o lugar dos da punk sportivo no panorama rock musical, com a sua urgência e a vitalidade que sempre os definiu. Ora, muito bem, vamos agora ouvir uma canção renascida. A canção que renasceu é a canção Beiroa, e quem realizou esta proeza foram as Crua. No primeiro dia de outubro deste ano, as Crua lançaram o tema Canção Beiroa, que é uma canção com uma segunda vida, mas que se mantém fiel à força poética da canção original, convocando, isso sim, um novo olhar. Um dia antes se falava da imigração com E, dos anos 80, hoje canta-se a imigração com I, as fronteiras reais e as simbólicas, o preconceito que alastra e a urgência de afirmar que a rua é nossa. Esta canção, assim como o seu videoclipe, é um manifesto contra o crescimento da extrema-direita e dos discursos de ódio. Por cada preconceito, uma canção. Por cada retrocesso, uma celebração. Esta canção representa também uma proposta de um futuro com mais humanidade, com mais pluralidade, mais escuta e mais festa. São as Crua com Canção Beiroa. Porque o ser português herda-se pelo sangue, não é por decreto. Eu sou português há 860 anos. Minha família já vive neste território há 860 anos. Já muitas pessoas da minha família morreram, lutaram e construíram este país. Eu sou pessoas que vêm para aqui há 20 ou 30 anos, que nem sequer muitos deles sabem falar português, vêm do Bangladesh ou da China, que agora têm os, mesmos direitos que eu. Nós não somos xenófobos de maneira nenhuma. Eu tenho o maior respeito pelas outras nações. Existem diversas culturas, diversas raças, diversas civilizações. Ainda bem que existem. Mas cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Os portugueses eram novamente exportados para Moçambique. O que é que isso significava? Que aquele povo produzia a baixo preço um determinado produto e depois tinha que comprar o produto acabado muitíssimo mais caro. Isto para dizer um exemplo entre muitos, como veem, tantas outras se podiam dar como... A exploração colonial era uma forma muitíssimo clara de opressão económica, de subordinação dos interesses de um povo, de um território, aos interesses de uma metrópole. Essencialmente, o colonialismo é isto. Quer dizer, é uma ocupação, para recapitular um pouco, uma ocupação militar, uma dominação cultural, em ordem a uma mais fácil exploração económica. Malha a terra, o sol a vir. Malha a terra, o sol a pôr-se. Roda, viva a nossa roda. Roda, viva a nossa roda. Quem dera que assim não fosse. Anda cá, o meu amor. Salta. Se houver guerra ainda é pior. Faz tudo soldadinho. Saco as costas, toca andar. Saco as costas, toca andar. Uma boina e adeusinho. Onde é que eu... fosse. Ora, muito bem, acabamos de ouvir a Escrua com o seu novo tema, que é Canção Beiroa, e agora vamos ouvir os Malabus, que, formados em 2015, os Malabus são um verdadeiro power trio de arte rock, tanto na força sonora que projetam em palco, como no currículo impressionante dos seus membros. Com o tema 333, os Malabus inauguram o caminho para a sintética, um EP que reafirma a energia e a autenticidade que sempre definiram o grupo, ao mesmo tempo que amplia o seu território artístico. Passados 10 anos, o trio continua a reinventar-se, mantendo intacta a essência que os move, ou seja, criação honesta, visceral e livre. E estes Malabus com o seu single 333. E agora vamos ouvir Formigas, que é o primeiro avanço do álbum de estreia dos Manila, e que surge um ano depois do lançamento do EP Domingo à Tarde. Este novo tema antevia um disco de estreia onde a banda consolida a sua sonoridade alt-pop, marcada assim por contrastes, energia groovy e letras cruas. Este tema, Formigas, veste a pele de uma canção de amor, mas é a ansiedade que canta por debaixo. A banda subverte a fórmula pop para explorar como é viver com ansiedade. Falta garra, jogo a forca, perco a espada. Vens quando queres e porque sim, e ao meu dispor é ter pena de mim. Eu não sei viver sem ti. Ora, Manila com Formigas, para mim, é uma banda excelente. Isto que eu ouvi, vai já para os meus favoritos. Vamos agora ouvir o novo de Carminho. Carminho, a famosa fadista portuguesa, internacionalmente conhecida, acaba de lançar o seu sétimo álbum, chamado Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir. Um título muito sui generis. Este novo trabalho dá continuidade aos seus álbuns anteriores, Maria de 2019 e Portuguesa de 2023. Reforçando, este disco reforça a identidade artística da fadista. O primeiro single deste novo disco tem o nome de Saber e conta com a colaboração da lendária Laurie Anderson. Sim, senhora, Laurie Anderson. Laurie Anderson, que na canção declama em inglês o mesmo poema que Carminho canta em português. Assim, ouvindo, não está assim muito visível, mas tem o nome da Laurie Anderson. Acho que é interessante ouvir esta canção. Além disso, o poema, esse sim, é extraordinário e é da autoria de Anna Hatterley. E a tradução foi feita por outra Iana, Iana Hudson. Thank you. Saber é saber saber-te. Saber-me-nos unir. Learning to bond. Bonding. Unir-me-nos é conhecer-me-nos. Bonding is knowing. Sabermos ser. Por fim sermos. Learn one another at last. É saber. Being is knowing. Being is knowing. By learning, conhecermos our hidden. Absurdas. Our hidden barriers. Our hidden barriers. Knowing, knowing is knowing. Saber, saber, saber. Learning, saber. Sabermos ser, por fim, sermos, a sabermos, sabermos, learning to barriers, being is Estás a ouvir Xardín a Beiramar Plantado, un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tambén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado. Ora, sim, senhores, estão a ouvir o Jardim à Beira-Mar Plantado, hoje preenchido com o 7º volume de novidades discográficas portuguesas de 2025. Desculpem. Continuamos então com a partilha de novas publicações discográficas com o lançamento de Mau Teatro, álbum de estreia de Humberto, personagem musical de Bruno Humberto, que é um compositor e artista multidisciplinar nascido nas Escolas da Rainha. O disco saiu a 16 de outubro, acompanhado do single Amarrotado. Com uma sonoridade indie folk e pop que dialoga com a música tradicional e o fado, Mau Teatro é um disco sobre a encenação do cotidiano, entre luz e a escuridade, e um retrato íntimo das falhas e das repetições humanas. Este single, Amarrotado, aborda o mau teatro das relações amorosas e a tendência absurda para repetir as quedas. Interessantíssimo este tema também. Thank you. muito deste Humberto e o seu tema amarrotado do seu novo disco, Mau Teatro. E chegamos agora à parte em que vos ponho uma canção em galego, porque eu quero que os ouvintes portugueses se acostumem a ouvir o idioma da Galiza, que tem tanta coisa em comum com o português que até se considera a mesma língua, vejam lá. Às vezes, eu sei muito bem que não se entende, mas isso é só por falta de costume, nada mais. Também passa mesmo com o português do Brasil. E por isso mesmo é importante que a cultura galega passe em Portugal, da mesma forma que a cultura portuguesa tem que passar na Galiza. Tem que haver um maior intercâmbio entre as duas culturas, porque temos um idioma, uma história e um território até que nos une. Aos portugueses eu quero pedir um favor, que quando virem algum galego ou galega, não tentem falar em espanhol, falem em português. Sim, por favor, com galegos, falem sempre em português. A banda que eu vos trouxe desta vez chama-se Dévalo e acabou de editar um novo tema chamado Metamorfose, publicado pela editora de Ferrol, que é a Ferrol Records. Segundo os próprios, esta canção representa o uso da imaginação como forma de libertação de estruturas que nos oprimem. Dévalo com Metamorfose. Para adelante bailar. Ora, muito bem, foram os Devolo com Metamorfose. Vamos agora ouvir um novo tema de Noiserve. Noiserve agora apresenta-nos um disco que celebra 20 anos de carreira, chamado 7305. Este número é coincide com o número de dias que existe entre 19 de março de 2005, o primeiro dia do seu concerto, e 19 de março de 2025, ou seja, 20 anos entre uma data e outra, que é o nome do disco. Vamos lá ver se nos concentramos um bocadinho. O nome do disco é um número, e esse número representa o número de dias em anos. Ok? É um pouco complicadinho, mas é assim. Este novo disco contém 9 canções e, desde abril, todos os meses, Noiserve tem vindo a divulgar uma nova canção em antecipação deste disco. No dia do lançamento do disco, surgiu uma nova colaboração. Desta vez, essa colaboração foi feita com a Garota Não, no tema Um Dia Como Tantos Outros, sendo que este é um dos temas mais políticos de todo o disco. Neste novo trabalho, Noiserve canta ora em português, ora em inglês, e conta ainda com várias convidadas. Além da Garota Não, que já dissemos antes, também participam a Surma e Milhanas. Mas vamos ouvir o tema com a Garota Não, Um Dia Como Tantos Outros, do Noiserve com Garota Não. Eu, só por entender a forma de não ver, aprendi mal, pensei que fosse fácil e nem quis. Eu nem dei, mas sei, há quem se viva mal, tempo em que volto perto e quis ser. Só por entender em que eu entrei, discreta e sem ninguém para me contar. Era parte de um vendaval, incerto mas tão normal, que adormeci. Eu, para corresponder, dei uma vez ao ser mais plural. Ok, depois de ouvirmos o lindíssimo e novo tema de Noiserve com a Garota Não, vamos ouvir a viola campanissa pela mão de Raya, alter ego de Tosé Bexiga, e o seu instrumental fresquinho chamado Wadi. Thank you. Vamos agora ouvir a delicada voz de Sofia Leão, que é filha de Rodrigo Leão. No passado mês de maio, a jovem cantora, compositora, multiinstrumentista e produtora lançou o seu álbum de estreia chamado Mar. A música de Sofia é feita de melodias transparentes e simples, desenhadas ao piano, e envoltas em cordas ou ambientes eletrônicos fugazes, e levadas por harmonias que criam com a sua voz. São puzzles vocais em que encaixa as peças que a sua imaginação lhe oferece. Vamos ouvir Sofia Leão com o tema Valsa. Fujo do tempo que corre em mim, conto os cantos que eu percorri, penso e penso e vejo e vejo, danço sozinha uma valsa sem fim. Num céu sem cor procurava luz em vão, voava sozinha sem olhar para o chão. Traga-me a vida onde eu me perdi-me. Quero sentir o ar onde eu ardi. Esta maravilha da Sofia Leão, vamos passar a uma coisa muito nova, mas uma união de dois grandes artistas, aliás, duas vedetas, como lhe chamo, que é Molinex e GPU Panic, trabalham juntos há vários anos e decidiram oficializar essa relação criativa com o projeto MXGPU. E esta dupla lançou recentemente o seu primeiro álbum, chamado Sudden Light. Deste disco de estreia destas duas vedetas, vamos ouvir o single Take Me Home. É um tecnopop melódico muito interessante. Take me home, we have so much to figure out. Well, I know how much I've learned to give inside. Ok, fechamos a porta do Jardim Beira-Mar Plantado com o duo de guitarras Miramar. Duo esse formado por Peixe, o guitarrista dos Ornatos Violeta, e Frankie Chaves, outro mestre da guitarra. Miramar acaba de lançar o seu terceiro disco de originais com o singelo nome de Miramar 3. Eu dedico este tema à Palestina porque não podemos deixar de falar sobre este drama que vive a população da Palestina desde 1948. É isso mesmo, esta história não começou agora nem em 2023 com os ataques de outubro, não senhor. Israel leva já 77 anos a colonizar, massacrar e a roubar o povo da Palestina. Mesmo atualmente com este falso cessar-fogo, que soube uma forma de limpar a imagem de Israel que para mim não limpa nada, que aliás continua a atacar e assassinar palestinianos, incumprindo com as regras do cessar-fogo continuamente, coisa, aliás, que é algo que caracteriza a forma de atuar dos israelitas. Violam este cessar-fogo, tal como violaram os inúmeros que se produziram anteriormente. Os terroristas são os sionistas de Israel e não os palestinianos. Nós temos de apoiar a Palestina e boicotar, desinvestir e sancionar os terroristas de Israel. Um abraço e fiquem muito bem.